sobre, falar sobre. Pedi perdão. Thank you.

102 Antena Web. Davas beijinho de amor e ainda não deste. Sempre que te falo a pedir, fazes-te esquecida. Não te lembras que fui eu, meu amor, quem te deu guarida. Não te lembras que fui eu, meu amor, quem te deu guarida. Eu mereço um beijo. Agora se te peço, meu bem, fazes-te rogada. Mas agora se te peço, meu bem, fazes-te rogada. Tens memória curta, mulher, esqueces-te depressa. Tudo fiz para merecer muito mais, mais que uma promessa. Tudo fiz para merecer muito mais, mais que uma promessa. Eu mereço um beijo. Entregar o corpo inteiro. Tu és meu sonho.